sentir o cheiro do veneno do mercúrio, deixando o as viaturas me quentindo na tocaia. Cadê as negras proibidas? Tô farmado, tô fechado de absurdo, muita gente no chilhão. Do mercúrio, descendo o rio, rasga do trânsito.